Vivenciando o Espiritismo. Saber viver é expandir conscientemente a felicidade, cuja natureza essencial é um estado íntimo e inalienável de bem-estar e paz. Ela, a felicidade, não é um fim a ser alcançado fora do ser humano, mas um estado íntimo, alcançável a partir da compreensão e vivência de princípios alicerçados em leis gerais da vida, cuja realização só se torna possível com a convivência social. Isoladamente, imerso em si mesmo, sem o contato coletivo, ninguém ascende à transcendência superior. É possível alcançar esse estágio de felicidade através da prática pessoal dos princípios básicos espíritas. A percepção dos conhecimentos espíritas e sua realização prática possibilitam alcançar-se o estado de consciência em paz e harmonia. Essa felicidade relativa não significa a solução de todos os problemas da vida do indivíduo, mas a conscientização de que suas causas e soluções serão certamente alcançadas no tempo devido, quer nesta ou em outra encarnação. Por ter sido considerada uma meta, um fim em si, a felicidade foi buscada de forma obcecada, sem que o ser humano tivesse ideia precisa de sua realidade. Ela é um estado de espírito passível de ser conseguido no dia a dia, dois sem que se pense seja algo inalcançável. Ela não deverá, por ser um estado íntimo, estar associada a qualquer objeto exterior ou valor que não seja paz e o amor ou outros destes decorrentes. Felicidade é uma realização compensadora de objetivos, e isto só é possível com a participação solidária de outras pessoas com as quais nos relacionamos. Embora o Espiritismo seja uma doutrina eminentemente consoladora de alcance moral, cabe-lhe também o caráter de implementadora da felicidade do ser humano, não só na vida futura, como espírito desencarnado, como também, principalmente, ainda encarnado. Falar em felicidade na Terra não exclui a consciência de sua relatividade e da pequenez da vida material em relação à espiritual, mas, se o Espiritismo vale para o além, deve valer também para o aquém. Vivenciar o Espiritismo não se trata apenas de exercitar práticas doutrinárias, muito embora possam elas ser imprescindíveis. Esse exercício serve como profilaxia e como aprendizagem, porém é necessário incorporar verdades eternas que devem ser utilizadas na convivência social, nos diversos papéis da vida. Nem sempre é clara ao espírita a percepção de seu verdadeiro caminho. Muitas vezes ele confunde seu com o de missionários, espíritos de escola, que trilham seu próprio destino, vivendo um processo pessoal que não deve ser imitado. Imitar o caminho do outro é distanciar-se do seu próprio. Certamente que o Espiritismo conseguirá levar o ser humano ao estado de felicidade que ele almeja, não apenas após a morte, mas ainda quando encarnado, por intermédio das transformações libertadoras que enseja. Esse talvez seja dois o grande trunfo para uma doutrina que se propõe à regeneração da humanidade. A percepção de que é possível alcançar-se, em pelo menos um indivíduo ainda encarnado, o estado de felicidade, pela vivência dos princípios espíritas, levará a humanidade a catá-los. Muitos de nós, espíritas, embora tenhamos consciência das verdades eternas pregadas pelo Espiritismo, vivemos em busca de que nele venhamos a resolver nossos problemas relativos à vida material. Esses problemas, dinheiro, emprego, relacionamento amoroso, etc., são de competência pessoal e se constituem um desafio natural para o encarnado. Os princípios espíritas devem ser vistos sob um prisma mais amplo, considerando a vida como um processo grandioso a ser vivido eternamente. Se os aplicarmos apenas para a solução dos problemas inerentes ao viver encarnado, não parecerá que estamos lidando com princípios que pertencem às leis universais. Devemos perceber que, além dos princípios espíritas nos ajudarem a resolver nossos problemas comuns, devem nos apontar para além deles, indicando objetivos maiores pelos quais vivemos. Podemos afirmar que tudo o que existe segue leis espirituais e que nos cabe perceber como ocorre o funcionamento e ação delas. O Espiritismo nos possibilita, dentre outras coisas, entrar em contato com tais leis, pois penetra na essência da vida e nos coloca diante dela como construtores de nosso próprio destino. Com seus postulados aprendemos a estar na vida como construtores da paz e a criar sem vaidade, com alegria interior e com amor no coração. Ser espírita é sentir-se dois seguro em relação ao destino, considerando uma realização pessoal. O Espiritismo nos ensina a cultivar a semente do bem em nós mesmos e no nosso próximo, não apenas como norma de conduta religiosa, mas como princípio de vida. A vida nos apresenta processos que podem fortalecer esse princípio interno. Ensina-nos a doar energia à vida, a doar com desapego às coisas, um objeto, uma palavra ou uma oração, a sermos sempre agradecidos, primeiro às pessoas e depois à própria vida. Dessa forma crescemos e fazemos os outros crescerem. Mostra-nos que ser agradecido não implica apenas no gesto de manifestar retribuição, mas ser grato também sem que o outro o saiba. Leva-nos à descoberta da importância da empatia e da amorosidade para com as pessoas. Somos embriões do amor de Deus, criados para desenvolver nossas potencialidades e para, conhecendo suas leis, ampliá-las e construir um mundo melhor. O Espiritismo vivenciado possibilita que, um dia, alcancemos isso. O Espiritismo nos possibilita o conhecimento e a descoberta da natureza essencial, singular, única e indecifrável do Espírito. Com ele começamos a penetrar nos mecanismos intrincados da psique humana e da essência divina que se constitui o Espírito. Ele abre caminho para as ciências da alma e para a decifração dos códigos que estruturam a vida. Ele permite que nossa mente se liberte da casca do corpo físico, fazendo aparecer o fruto espiritual, livrando-nos dos preconceitos e medos que atrasam nossa marcha ascensional. O Espiritismo é uma espécie de luneta com a qual se pode observar além das nuvens do corpo, a vida verdadeira e exuberante do Espírito. 2. Ele nos possibilita alcançarmos a condição de seres evoluídos e preparados para o nosso futuro. Eleva o ser humano da categoria de simples animal dotado de razão para a condição de Espírito, Senhor das emoções. O ser humano evoluído é aquele que descobriu sua singularidade e trabalha em favor dos objetivos de Deus. O foco de referência do evoluído é o espiritual, muitas vezes confundido com interpretações religiosas tradicionais. Quando o foco de referência é externo, vivemos em função do passado ou da representação de objetos e das imagens das pessoas. Nesse caso, o ego e sua máscara social atribuem-se todo o poder em lugar da essência divina. O Espiritismo bem compreendido nos permite sair da fantasia de que a transformação pessoal é mágica ou deverá ser proporcionada instantaneamente por uma entidade espiritual. Retira-nos da condição de crianças imaturas para adultos conscientes de nossas responsabilidades para conosco e para com o mundo. Ele nos ensina a não nos tornarmos simples seguidores de líderes carismáticos e alienados do processo pessoal de crescimento espiritual. Não se apoie em pessoas, ídolos ou em ideias cuja autoridade não se confirma pela universalidade. É uma doutrina dinâmica que se permite releitura a cada época da humanidade. Ensina-nos a nos humanizarmos antes ou ao mesmo tempo em que buscamos nos espiritualizar, para que não venhamos a dar passos tão largos que nossas pernas não possam alcançar. Leva-nos a aprender a viver as dimensões humanas com equilíbrio e segurança, sem que haja conflito com a consciência de nossa natureza espiritual. Coloca-nos em condições de poder identificar nossos erros com seriedade e responsabilidade e a transcender a dialética maniqueísta bem-mal, alcançando a consciência das próprias ações com equilíbrio, assumindo as consequências naturais delas decorrentes. Auxilia a eliminar as culpas conscientizando-nos do valor pessoal de crescer com o próprio passado. Sem nos prendermos às suas amarras, porém assumindo os equívocos cometidos. No que diz respeito aos processos kármicos, o Espiritismo considera as doenças como um sinal e não necessariamente um caminho real imperioso de ser vivido morbidamente. São alertas ao espírito, a fim de que ele busque, através das causas, corrigir seus rumos. São sintomas que tentam reequilibrar um sistema em desequilíbrio. Os princípios espíritas, se vivenciados com seriedade e psicologicamente internalizados, nos permitem evitar a tendência ao desejo de poder externo e ao controle das coisas e situações, que prejudicam o desenvolvimento espiritual do ser humano. A partir da visão permitida pela consciência dos princípios espíritas, percebemos que há um fluxo constante no universo, como um processo contínuo de dar e receber. O universo se movimenta num sistema de trocas materiais, energéticas e psíquicas. Dar o que se deseja é a garantia de aprendizagem do desapego. O aprendizado não está no ato de dar mãos na intencionalidade, no objetivo intrínseco, real, não manifesto, quase inconsciente. Psicologia e espiritismo são conhecimentos que tratam do mesmo princípio, a natureza essencial do ser humano. Juntos poderão cumprir o destino de tornar conhecido o desconhecido, o espírito imortal. Fim.